curtida da semana. E nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica, que destaca iniciativas legais feitas por moradores de Foz do Iguaçu e região nas redes sociais, vai para a comunidade Balaio de Gatos no Facebook. A criadora é a ativista Giane Farias, que por questões de saúde foi obrigada recentemente a conseguir outros donos para os animais que acolhia em casa, mas que, como nós podemos ver aqui no Facebook pessoal da Giane, inclusive, já está de novo com 40 gatinhos, entre eles filhotes, e precisando de apoio para a compra de ração e outros complementos. A comunidade Balaio de Gatos compartilha informações sobre os felinos, pedidos de doação e ações de conscientização em relação aos humanos que têm o péssimo hábito de adotar um animal e depois abandoná-lo à própria sorte nas ruas da cidade, gerando aí também um problema de saúde pública. O link para a comunidade Balaio de Gatos no Facebook está sendo postado agora nas redes sociais aqui da rádio, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter.